Badia 1118, mantenha a posição. Mantenha a posição, 118. Guardião 1118, ingressa via pista, ok? Táxi sobre a pista, reporta linha por um cabeceiro no 0 divisão. Gente, guardião 1118, ingressa táxi pela pista principal até a cabeceira da... Oxalá 63111, sala 06, libera a direita, chame o sala 121, decimal 1. 21, decimal 1. 1118, decolagem autorizada, vento 1110 graus, 059. Tenho autorizado a decolagem, sou guardião 1118, vamos lá. Guardião 118, decolar 09, controle 119.8. Controle 119.8, guardião 118. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1960, tá, MLS com campo à vista. Bom dia, gol 1960, continua a aproximação, informa no externo com um trem checado, ajuste 1017. Chora, externo 60. Bota na tela, Pantera Negro. Ah, passando externo, baixar travado, gol 1960. Tente avistado livre pouso, gol 1960, vento 120 graus, 04 nós. Livre pouso, 1960. Torre Salvador, bom dia, tá 3304, pronto no ponto de espera. Bom dia, 3304, mantenha ponto de espera, piscina 0. Cliente, mantenha 3304. Ali mantém 3304. Salvador, 3304-1025. Confirme? Exército Brasileiro 1025. Prossiga, Exército Brasileiro 1025. Já liberado pelo controle, Exército Brasileiro 025, está ingressando na rota Interlagos, tem sessões de pouso no, na base militar em Salvador, Exército Brasileiro 025. Ok, confirme as intenções de pouso. O Exército não cumpriu a última, vou derretir. Confirme a intenção do pouso. Ah, o Exército Brasileiro vai pousar na base em Salvador, abastecimento. Ok, reportando através do norte da torre. Reportando através do norte da torre, exército 025. 1160, pouso livre ao 104, solo 121, 1. 21, 1160. 3304, livre decolagem, vento 1110 graus, 079. Livre decolagem, 3304. Siga, não é que é auxiliar, me escuta. Isso, 800, estacionamento e informe ao término. E mantenha o ponto de espera, Pantera Negra. Pantera Negra, linha a partir do hotel. T04 decolou zona meia controle 119 decima 8. 98-3304, bom dia. Portão rotatório para ingresso, setor norte. Ok, autorizado, ingresso. Reporta para ingressar na final 10. Reportando para ingresso no circuito, exército 025. Pantera Negra pronto? Autorizado, ventana 20 graus, 0,5 mais, Pantera Negra. Exército 025, restante ao circuito, setor norte. Se mantenha presente posição agora para ingressar na final 10. O Exército Brasileiro na 025. Vai necessário para ingressar na final 10, Exército 025. Brasileiro na 025, copia a instrução, mantenha a posição. Manterá a posição, 025. Ele iniciando curva à direita, litoral. Ele colou 09, bom voo. Grato. Torre Salvador, TAM 3663, está no ponto de espera, pronto. Mantém o ponto de espera, TAM 3663. Aqui no ponto de espera, TAM 3663. Salvador 0025. Prossiga. Tem condições de para final para hotel? Confirma? Tem condições da presente, a final direto para o táxi e hotel com parte militar. Ok, então conforme da presente, aproxima direto para táxi 6, hotel. O vento na 30 graus, 05 nós, aporta no solo controlado. Aporta no solo controlado, 0025 graus. T663 ali mantém no zero. Controlado. T363 Ecológico 23, controle 119.8. Torre Salvador, bom dia, trip 5494. Bom dia, trip 5494, reporta passando externo com cheque de trem, Oxi 2017. Reportará o externo 5494 com cheque de trem. Sol externo agora, TP 5414, tem baixado e travado. Avistado, livre pouso, pista 190, vento 090 graus, 0619. Pouso autorizado, TP 5414. Torre Salvador, azul 9979, bom dia. Bom dia, azul 9979. Condições de decolagem 5, autorizado pela torre, confirma. Termo. Depois de tráfego na curta, ali mantém preparação para decolagem, fica autorizado. Pode entrar na curta, azul 9979. Torre Salvador, bom dia. Gol no 630 a 1 milha do externo, embaixo travado. No 630, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste 1017, informa baixada de travado. Ok, já que está embaixo travado, aguarda autorização no 630. Tiro 494, salas 31, direito no 211. Direito no 211, chamará 5494. 9979, vento 080 graus, 059, decolagem autorizada. Decolagem, vento 9979. É 30, pouso autorizado, pistão na 0, vento 0, 9, 0 graus, 059. Autorizado, pouso no 630. Azul 9979, decolagem 33, controle 199, decimal 8. 398, bom dia. Caos 35, falando 2001. Salva 2, 3859, espera no zero. Confirma pra Torres? 3859, bom dia. Bom dia, mantenha a ponteira de espera, 3859. Torre, muito bom dia, o trip 5217 na final da 10. 5217, Siga. Mantenha a posse de espera do hotel. ...2859, após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego, ali mantém, 10, 3859. Segura zona 7, solo 40, libera a direita, solo 121, decimal 1. 1211, librando a direita, 5217. Oi, Salvador, muito bom dia, azul 5096, Full ILS, formará baixar chegando. 5096 da azul, continua aproximação, guarda pista livre. 3859, decolagem autorizada. Vento 120 graus, 059. Decolagem autorizada, na terra, 3859. Azul 5096, ponto autorizado pista 10, vento 110 graus, 059. Livre pouso, pista 10, 5096. Azul É o próximo para iniciar a decolagem, Alfa 02. Globo em forma. Linha e mantenha a partir do hotel. Sessão 5096, sessão aula 43, libera a direita, chama só linha 121, na décima 1. Solo 21. FIA 02 decolou às 4h05, chame o controle em 119.8. FIA 02, chame o controle 119.8. Juliette, prova da sua reposta na FAPAM. Channel 6312, line up and wait, runway 10. Siga a faixa de copas. Ok, decola a partir do hotel ou tem intenção de taxiar de até a cabeceira do hotel? Ok, então autorizado o cruzamento da pista no 028 na Delta chame o Sol, linha no 211 para prosseguir com o taxi. 0, cruzamento do 9735, Quebec, Mike Lima, na Lima Solo 1211. Have an XMH 46312. My deposition, Shanae 6312. My XMH? No XMH, okay. Thank you very much. Shanae 6312, clear takeoff runway 10, winds is 110 degrees, 05 knots. After takeoff, fly heads is direct to Jammu position. Jammu position after takeoff, appreciate it, thank you very much, 6312. Torre Salvador, bom dia, Gol 648, vai passando sim para baixar travado. Bom dia, Gol 648, livre pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 04 nós. Livre pouso na zero, Gol 648. Chanel 6312, Arbonne H50, contact North Salvador Approach Control, frequency 119.8. Frequency again, please. 119.8. 99, thank you very much. Bye bye. See you once. Mantenha a posição, flash de copas. helicóptero está totalmente pronto para iniciar a decolagem, confirma. Ele mantém no zero. 40 com meia dúzia. Com 649, 48. Sala 53, direito no 211. Direito no 211, vou no 648. Rio 17, decolagem autorizada, vento 1 a 40 graus, 0629, flash de copo. E a 311, ponto de espera pronto, bom dia. Bom dia, mantenha o chanel ponto de espera, pistão no zero. Prossiga, exército 2001. Chama na curta, exército 2001. Chama na curta, 7 de copas decolou 5-5. Chama o controle em 199, décima 8. 19-8-4. Teste 2001 autorizado. Pouso pista 10, vento 1 a 30 graus, 059. Autorizado, pouso. Passando solo controlado, 2001. 631, tem condições de decolagem imediata, hein? É isso, gente, mantenha a posição. É. 2001, solo controlado. Dólar 57, frequência livre. Chané 6150. Correção 6250. Bom dia, Chané 6250 continua em aproximação, reportando externo com o trem checado, ajuste 1017. Ajuste 1017, chamar no externo com o trem checado, 6250. Bom, no 621, cheque trem, livre pouso na 0, vento na 20 graus, 059. Livre pouso na 0, bom, no 621. Na 6311, após o tráfego na curta, a linha mantém. Após a linha mantém, 6311. Na 6311, não agilize manobras, o tráfego está 1 milha do estado. Agilizando. Sala 621, sala 59, direita, 1211. Passou marcador externo com trem baixo travado, chané 6250. Continua aguardando a pista livre, informa o tráfego da companhia preparando-se para iniciar a rolagem. Qual é o vento? 140.4. 140.4, chané 6250. Estimativo, vento 140 graus, 04 nós. Na 6250, vento no 30 graus, 05 nós, pouso autorizado. Ele pouso, 6250. Controle 6311. 02, 119.8. Obrigado. MS 250, sala 03, direito no 211. Jornal, obrigado. ground magnitude 3.8.